A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, eu deixo com vocês mais um pouquinho da temática da fé, do compartilhar sobre a vida de fé em Deus, e espero que edifique a vida de vocês. Fico tranquilo nesse domingo, porque sei que muitos se alimentarão nas suas igrejas. Por outro lado, me tranquilizo também por saber que muitos que não podem, por diversos motivos, participar dos cultos nas suas igrejas, poderão se alimentar um pouco mais da palavra do Senhor, e nós completamos esse final de semana, com mais uma ministração sobre o tema da fé. Começo citando a experiência de Josué no capítulo 6, no versículo 20. Quando Israel entrou na terra prometida e subiu contra a cidade de Jericó, Deus disse-lhes exatamente o que fazer. Mas para que pudessem desfrutar da vitória que Deus prometera, eles teriam que crer primeiro na palavra de Deus e agir à altura dessa palavra. A ação à altura da palavra nada mais era do que a fé em ação. Irmãos e irmãs, eu vou insistir nisso durante alguns encontros, algumas semanas. Nós precisamos ser o povo da fé, o povo que realiza a vontade de Deus, sinais, maravilhas, o enchimento do Espírito Santo, o receber dos dons que Deus já nos concedeu, a cura de enfermidades confirmada pela medicina com exames e tudo mais. Porque sem a confirmação nada mais é do que um testemunho incompleto. É necessário que haja a confirmação para que nós saibamos exatamente o que Deus operou. Mas voltando para o texto, eles agiram à altura da fé, e a ação à altura da palavra de Deus, que era nada mais do que a fé em ação, fez com que eles entrassem em Jericó. Teriam que marchar ao redor dos muros da cidade uma vez por dia durante 6 dias. E no sétimo dia, que os irmãos sabem que representa o tempo completo, o tempo perfeito para a comunidade hebraica, os instrumentos musicais seriam tocados e eles gritariam. Isso está lá em Josué, no capítulo 6, no verso 3 a 5. E quando eles gritaram, então as muralhas vieram ao chão. Quero que você entenda que os filhos de Israel gritaram e agiram pela fé enquanto os muros da cidade ainda estavam em pé. E foi esta fé que deu substância à palavra de Deus. Eles agiram pela fé e a promessa de Deus se tornou uma realidade. Então, os muros caíram. Eles demonstraram uma fé ativa. Irmão, irmã, nós precisamos de uma fé ativa, porque a fé sem obras é morta. Não podemos ter uma fé sem obras. Ou, por outro lado, em outro sentido, não podemos ter uma fé só de declaração verbal e passiva. Não. Muitas pessoas ficam esperando receber resposta das suas orações no que tange a cura, o batismo no Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas somente esperam por algo com uma fé passiva ao invés de uma fé ativa. Nós já trabalhamos bastante. E você pode encontrar no blog essa diferença entre a fé e a esperança. Portanto, nós precisamos de uma fé ativa. Cito um segundo texto, vou compartilhar cinco textos somente com vocês e vou orar por todos, porque chegou a hora da gente não ficar no curso de obreiros só. Ganhando conhecimento, conhecimento e conhecimento, isso tudo é bom, mas é fundamental que nós vivamos a experiência. Lá em Lucas, capítulo 5, no versículo 18 a 25, você sabe que Jesus estava numa casa ensinando e as pessoas não podiam entrar por causa da multidão. Havia um homem num leito, pois ele era paralítico. Então levaram esse homem até o telhado e desceram no lugar onde Jesus estava. Isso era mais fácil nas casas hebraicas, quase sempre cobertas com palhas e coisas semelhantes, porque praticamente não havia chuva. Nos lugares desérticos, você vai ver até hoje habitações semelhantes. A Bíblia diz que as escrituras, perdão, as escrituras dizem que, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Lucas capítulo 5, versículo 24. As muralhas de Jericó caíram pela ação maravilhosa de Deus e porque o povo de Israel exerceu uma fé ativa. Nesse caso, os companheiros desse homem foram carregando a maca, e ele também aceitou se submeter a essa situação de descer pelo telhado e teve os seus pecados perdoados e foi curado, porque teve uma ação à altura da palavra do Senhor. E quando nós temos uma ação à altura da palavra do Senhor, nós experimentamos resultados esplendorosos. Você pode receber de Deus maravilhas, coisas que nós olhamos na Bíblia e às vezes temos a impressão de que ficaram lá no passado. Não, sinais e maravilhas continuam acontecendo, mas continuam acontecendo para aqueles que creem que elas podem acontecer. O Espírito Santo habita em nós, que somos o tabernáculo de Deus. Nós somos a morada do Espírito Santo até o dia da volta do Senhor Jesus. E o Espírito Santo nos concede poder. Ele nos concede poder, ele nos concede autoridade, mas cabe a nós responder a essa obra bendita do Espírito Santo. Porque se nós respondermos a essa obra bendita do Espírito Santo, com todo o poder que ele nos concede, nós veremos coisas extraordinárias. Assim como no passado, em Jericó, assim como esse homem que foi curado e os seus pecados foram perdoados, você vai ver pessoas sendo curadas e os seus pecados sendo perdoados, e vai ver muralhas que estão na frente do seu caminho ou na frente da sua família tentando causar um obstáculo para que você não experimente uma vida plena e feliz, e você vai ver essas muralhas virem ao chão. Assim aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, quando todos foram cheios do Espírito Santo, todos os que creram e passaram a falar em novas línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Se você observar o texto de Atos 2, você vai perceber isso a partir do verso 4. Em Atos 10 também, Atos 10, no verso 44 a 46. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Em outras versões, quando desceu o Espírito Santo, quando veio, é o sentido, irmãos, quando o Espírito Santo encheu aquelas vidas. Ainda Pedro falava quando essas coisas. Ainda quando Pedro falava estas coisas, quando veio o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis eram da circuncisão, ou seja, de tradição judaica, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, que não eram de tradição judaica, foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os que ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Em Atos 19, verso 6, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas como profetizavam. Então, aqui uma terceira referência nesses dois, três textos de Atos. Que é para você entender como o Espírito Santo já foi derramado. O Espírito Santo já veio habitar entre nós 50 dias depois da morte de Jesus. Já faz 2.000 anos. Jesus morreu e quando ele ressurgiu, ele ficou 40 dias. Preste bem atenção, ele ficou 40 dias aqui ainda. Com os discípulos, antes de subir definitivamente ao Pai. E depois dos 40 dias, ele orientou aos discípulos para que ficassem aguardando a chegada do Espírito, ficassem em Jerusalém aguardando a chegada do Espírito. E 10 dias depois da sua subida definitiva para o céu, o Espírito Santo veio 50 dias após a morte do Senhor. É o chamado Pentecostes, o momento em que o Espírito Santo veio. Faz 2.000 anos que ele está aqui. Então você não precisa mais ficar pedindo, Senhor, vem aqui. Irmãos, ele já está aqui. A questão é não se afastar dele, a questão é buscar a sua face mesmo. A questão é crer que ele está aqui e começar a agir de acordo com a sua fé na obra poderosa do Espírito Santo e falar até em outras línguas, se essa for a vontade do Pai para a sua vida, ou interpretar, ou ser usado em revelação. Aí existe uma relação de dons que eu não vou entrar agora. Mas você pode falar em línguas, interpretar, profetizar e fazer toda a obra que Jesus nos mandou fazer. Mas para tanto, é preciso que você haja à altura da palavra de Deus. O texto de Mateus, capítulo 7, no verso 7, diz: Buscai e achareis. Então, muitas vezes, quando alguém diz que, ah, eu estou esperando há muitos anos, eu quero, eu quero. Se você estivesse de fato bem orientado e já estivesse buscando, já teria achado, já teria encontrado, porque buscai e achareis, bater, batei e abrir-se-vos-á. Todo o que pede, recebe. E se nós pedimos o Espírito, nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor não nos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então peça, e o Espírito Santo vai inundar você hoje, hoje, domingo, hoje. Quem não foi inundado ontem, vai ser inundado hoje. E você vai receber esse poder. Mas entenda que esse poder, essa presença, a vida da terceira pessoa da Trindade em você, é para que você seja um cooperador com Deus. É uma fé que coopera com a obra de Deus. Para quê? Me pergunta você. Para curar enfermos, irmãos. Para ministrar coisas extraordinárias, para ter uma revelação bíblica que as pessoas não têm, ou seja, uma palavra nova, nova revelada, para ter uma nova canção. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você recebe uma nova canção, cheio do Espírito Santo. Você recebe uma nova visão da palavra. Você tem uma revelação do alto. Você tem uma revelação bíblica maravilhosa. Não é para você aparecer lá no púlpito, não. É para que você glorifique o Pai que está nos céus. E glorifique a Jesus, o Cordeiro, o Filho que está à destra do Pai. E glorifique o Espírito Santo. Você vai ter uma nova unção, um novo poder para orar em línguas, edificar o seu espírito, interpretar línguas, profetizar. Você vai curar enfermos. Você vai crer e você vai agir. Porque se você crer, irá agir. Pastor Kenneth cita uma experiência que ele teve com um amigo. E eu vou ler para você. Alguns anos atrás, numa visão, Jesus me deu a melhor definição de fé. Ele me falou a respeito de uma situação particular, em que se tivesse crido em sua palavra, eu teria agido à altura daquele que me dissera para daquilo que ele me dissera para fazer. Assim, a melhor definição de fé é essa: se você crer, irá agir. Se você crer, irá agir. Isso também diz respeito à palavra de Deus. Se cremos na palavra de Deus, então agimos à altura da veracidade da palavra. A fé consiste em dar substância às coisas que se esperam. Pelo fato de não agirmos, muitas vezes, à altura daquilo que o Senhor nos propõe para realizar, por meio do Espírito Santo, muito tempo do nosso ministério ficou já comprometido, pode ter ficado comprometido. No caso do pastor Kenneth, ele diz que metade do tempo do seu ministério ficou comprometido. O seu tempo pode ter ficado comprometido num determinado percentual, mas o fato é que agora chegou o momento em que o seu ministério irá decolar segundo a ação do Espírito Santo, porque o Espírito vai ministrar a você com poder. Está ministrando com poder. Não só irá fazer todo dia, mas ele está fazendo. Desde ontem, eu liberei uma palavra de cura e muita gente vai ser curada de enfermidades físicas. Eu estou me referindo desde a Covid, pessoas que de repente vão começar a mostrar nos testes lá na UTI, lá nos hospitais, que estão estranhamente curadas, passando por HIV, passando por câncer, passando por enfermidades as mais diversas, até chegar nas enfermidades mais conhecidas e corriqueiras, como uma gripe que nós temos. O Senhor está liberando uma igreja, está liberando poder para a igreja, para que ela cure, seja batizada no Espírito Santo, realize os sinais e as maravilhas, derrube as muralhas de Jericó, tenha revelação do alto na palavra, no cântico, na adoração, no louvor, em tudo que diz respeito a ele, e para realizar curas, sinais, maravilhas. Deixo o último texto para vocês. Texto de Atos, no capítulo 19, no verso 2. O mesmo princípio é válido em relação ao recebimento do batismo do Espírito Santo, irmãos. Por exemplo, no dia do Pentecostes, as pessoas perguntavam: você recebeu o Espírito Santo? Atos 19, 2. Eles não perguntavam: Deus lhe deu o Espírito Santo? Não, eles não perguntavam se Deus deu, porque Deus tinha dado já e eles estavam vendo uma coisa extraordinária atrás da outra, desde o início do ministério de Jesus até aquele momento do derramar do Pentecostes. Eu diria que desde João Batista, onde começou todo o processo, e depois esse processo se estendeu até a vinda do Espírito Santo. E eu pergunto a você: você recebeu o Espírito Santo, o poder do alto? Pastor, eu vou ter que virar de uma igreja A, B ou C? Não, meu irmão, joga isso no lixo. Joga essa ideia no lixo. Você não vai ter que virar da igreja A, B ou C. Você vai ficar na sua igreja, mas vai ser cheio do poder, vai ser cheio da virtude do Espírito Santo, vai ser cheio da autoridade para realizar o que deve realizar. Alguém diria: se as pessoas tivessem fé, saberiam que são curadas. E eu diria: se alguém tivesse fé, saberia que recebeu o dom para curar. O que importa não é o que ficou para trás, irmãos, mas eu quero olhar para frente. O diabo tentará resistir às nossas vidas e tentará impedir que nós recebamos do alto esse poder e autoridade. Mas se nós mantivermos uma ação ativa, é uma redundância, perdão, mas uma fé ativa, uma fé operante, então nós saberemos que recebemos o poder para realizar e saberemos que fomos curados. Para encerrar, Deus lhe oferece um dom. O Espírito Santo é o dom de Deus. Você não precisa se prostrar, começar a bater no chão, você não precisa chorar, não precisa plantar bananeira, não precisa grudar na parede. É, uma vez houve uma febre em São Paulo e as pessoas estavam recebendo um dom. Não era dom de Deus, tá? Eu estou só. Elas estavam achando que era um dom de grudar na parede. Era o. Irmãos, isso parecia mais com o dom do Homem-Aranha, mas não o dom de Deus, do Espírito Santo, que faz a diferença, que depois que acontece, quando levanta, quando sai do culto, sai diferente. Ah, quando o Senhor opera essa obra bendita, você sabe que é o Espírito Santo. Você sabe que trata-se de uma combinação maravilhosa da sua fé operante, ativa e o poder do Espírito Santo. Porque quando alguém fica batendo no chão, plantando bananeira, grudando na parede, isso é uma combinação, na verdade, de obras e de incredulidade. Obras, porque de alguma maneira ele está tentando mostrar para Deus e para as pessoas que ele está fazendo um esforço enorme para receber o que vem de Deus. Incredulidade, porque ele não está crendo em Deus, na gratuidade da ação de Deus. Ele está incrédulo diante de Deus e, na verdade, buscando uma idolatria de alguma outra coisa. Pode ser até do Homem-Aranha, como eu disse. Como eu disse. O que importa nesse domingo é que Deus disse: aqui está o Espírito Santo. Se você nasceu de novo, você pode receber esse dom agora. Não precisa esperar mais nada. Você está pronto para receber o Espírito Santo agora. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Vocês têm ouvido a palavra. A fé consiste em agir à altura da palavra que você ouviu. E você deve agir, então, dessa maneira, à altura da palavra. Eu e você devemos agir à altura da palavra do Senhor. E fiquemos prontos para agir agora. Eu vou orar por vocês. E mais uma vez, vou orar por duas coisas hoje. Eu vou orar para que pessoas sejam curadas agora, para que pessoas sejam batizadas no Espírito Santo agora, e para que os líderes ministeriais, os obreiros, recebam esse poder e essa autoridade para ser genuinamente pentecostal. Eu quero dizer uma coisa para você. Ah, mas eu sou de uma igreja histórica. Não, irmão, não. Eu estou falando de ser pentecostal, no sentido de pertencer ao princípio do Pentecostes. Você pode permanecer na sua igreja histórica e seja uma bênção na sua igreja histórica, tá bem? Você não precisa levar nenhuma outra característica, uma só, você deve conduzir poder e autoridade para servir ao Senhor. Só poder e autoridade para bendizer ao Senhor, para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor e para realizar a obra missionária. Agora, a igreja, se ela é histórica, se ela é pentecostal ou se ela é neopentecostal, isso é secundário. A igreja é o lugar onde você acaba se identificando por uma série de valores que essa igreja tem, e por uma série de pessoas que congregam nessa igreja e você se identifica. Porque nós vamos à igreja não é por causa somente de Deus e do culto a Deus. Nós vamos à igreja por causa de Deus, em primeiro lugar, e nós vamos à igreja por causa das pessoas. Preste atenção nisso. Nós vamos à igreja por causa das pessoas e por causa das características dessa comunidade. Nós temos fome de relacionamento. E nós temos fome de relacionamento e relacionamento interpessoal. Então, é um relacionamento com as pessoas e pessoas que se enquadram dentro de uma perspectiva que me agrada. Aí eu vou escolher a igreja A, ou B ou C, mas todos nós somos participantes, filhos do Deus Pai. Então, nesse sentido, filhos de Deus, filhos do Pai Eterno, tem até um programa na televisão, da Igreja Católica que se chama Filhos do Pai Eterno. Recentemente, eles não têm passado por um momento muito bom, não. Mas vamos ocultar isso, porque deixa que Deus trate cada um de nós e cada família segundo a sua graça e também segundo o seu juízo. Todos nós somos cristológicos e cristocêntricos, todos nós, todos que creem em Jesus, e todos nós somos pentecostais, no sentido de habitação do Espírito Santo. Nós somos o tabernáculo da habitação de Deus. Nós somos o lugar onde o Espírito Santo habita. Nós estamos no templo do Espírito Santo. Eu vou orar por dois motivos que eu já mencionei. Mas antes que eu me esqueça, eu preciso citar, e depois peço à missionária que coloque para mim, por favor, porque isso é fundamental por uma questão ética. Nós estamos usando agora o quarto material. Já usei da Igreja Apostólica, usei da Igreja Metodista, usei do pastor John Maxwell. Eu acho que não era esse sobrenome. Perdão, irmãos. Quem me conhece como que foi ovelha sabe que eu sou meio atrapalhado, né? Mas Deus me ama. E agora, então, por isso eu estou pedindo para anotar. Curso de estudo da fé bíblica. Curso de estudo da fé bíblica. Pastor Kenneth Hagin, tá bem? Pastor Kenneth Hagin. A editora, eu só tenho a editora porque eles esqueceram de colocar a data. Aí foi deles. É da Graça Editorial, no Rio de Janeiro, tá bom? É da Graça Editorial. Foi traduzido pela Graça Editorial, no Rio de Janeiro. Agora esqueceram de colocar o ano. Mas basta que nós façamos a referência. Pastor, o senhor está usando tudo? Não, estou usando basicamente a ideia, a sinopse, o tópico, a ideia do tópico, mas a minha experiência com o Espírito. E foi um dos homens que me, onde eu tive a graça de receber uma nova unção no Espírito, foi com o pastor Kenneth, numa grande conferência. Por isso eu estou utilizando. E a Bíblia, todo mundo sabe que eu tenho usado a BKJA Bíblia King James atualizada. Já tendo feito a citação, eu agora vou orar. Receba com fé. Eu não posso fazer nada por você, só posso orar. Quem pode fazer por você agora é você mesmo, em nome de Jesus. Espírito Santo bendito, o Senhor decidiu habitar juntamente com o Pai e com o Filho, vocês decidiram que o Senhor ia habitar num tabernáculo chamado ser humano. O Senhor manifestou sua glória no tabernáculo do deserto e aprouve ao Senhor que depois da redenção em Cristo Jesus, quando ele levou cativo todo o cativeiro, quando ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, quando ele foi até o Hades e tirou da mão do maligno a chave da morte e do inferno, e quando ele levantou dos mortos, todos aqueles que creem nele e são batizados são levantados da morte. Aprove ao Senhor que depois de 40 dias o Senhor ainda instruiu e mandou que nós cumpríssemos a grande comissão. Mas 10 dias depois, o Espírito Santo veio, ele está aqui. Ele está aqui agora, ele está em cada vida que abre a porta para ele. E como eu estou falando com muita gente, eu te peço em primeiro lugar, Senhor, em nome de Jesus, se alguém ainda não é convertido a Jesus, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, seja batizado e comece um novo tempo, uma nova história. Se alguém já é batizado agora, eu declaro em nome de Jesus, seja recebedor de todo o poder e de toda a autoridade que procede do Espírito Santo e que você cure enfermos a partir de hoje, em nome de Jesus. Não tenha mais timidez. Espírito, maligno que está enganando a muitos ministros com timidez, com constrangimento, não, em nome de Jesus você sai e vai para o fundo do abismo de onde você nunca devia ter saído e vai ficar um tempo aprisionado e aguardando a volta do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Agora eu ministro sobre cada obreiro desse curso uma autoridade para receber os dons do Espírito que estão nele, e para ministrar tudo o que procede dele, para derrubar muralhas de Jericó, para trazer enfermos pelo teto e serem curados agora, em nome de Jesus, para curar em todo tipo de enfermidade. E agora eu estou mudando o quadro em nome de Jesus. Eu estou mudando aqueles visores que eu não sei o nome, Senhor. Eu estou mudando o resultado que eles mostram na vida de milhares de pessoas que estão com pandemia no mundo inteiro. E agora mesmo vai começar a acontecer uma coisa surpreendente e os médicos vão ficar realmente estarrecidos ao perceberem que o quadro simplesmente se inverteu e muitos que estavam à beira da morte, como eu estava um ano atrás, serão libertos e ainda sairão vivos para dar testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor. Espírito Santo, eu ministro agora sobre a igreja o batismo. Muita gente começa a ser batizada, começa a ser batizada batizada hoje no culto. Quem for no culto da sua igreja, receba um aquecimento especial no coração. Quem não for, nem puder, Senhor, por impossibilidades mesmo, de ir à igreja, vai receber hoje à noite, vai receber sonhos, vai receber revelações, vai receber um poder, uma vontade, uma autoridade de comunicar às outras pessoas que Jesus é bom, que Deus é bom, que Deus é poderoso. Senhor, eu vejo coisas sobrenaturais acontecendo. Eu vejo muralhas de Jericó despencando, caindo, Senhor, caindo, caindo, caindo em nome de Jesus. E vejo agora gente sendo curada, e gente sendo batizada no Espírito, e gente falando em outras línguas, mesmo que para o seu próprio espanto no primeiro momento, talvez pela formação eclesial que tiveram, mas que depois o Senhor vai gerar paz. E o Senhor vai dar aos ministros, aos pastores, a tolerância e vai dar a orientação para que eles possam não podar, mas para que eles possam orientar de como isso deve ser vivenciado. Que coisa bendita é essa? Senhor, derrama todos os dons. Todos os dons, derrama do teu espírito e todo o instrumental que ele tem nas mãos, derrama do teu espírito e todo o instrumental que ele tem nas mãos. E agora, ministra fé, fé, fé na Igreja de Jesus Cristo, para que eles recebam tudo que está sendo liberado. Tudo que está sendo liberado sobre a vida deles, Senhor. E agora, eles recebam a fé para viver ativamente o Evangelho, Senhor. Fé para viver ativamente e não passivamente, ativamente o Evangelho. Eu os abençoo com toda sorte de unção do Espírito Santo, em nome de Jesus, e uma fé operante para a glória do nome de Jesus. Para quem não é convertido, conversão. Para quem é convertido, unção do Espírito. E para os ministros e obreiros e líderes, uma unção dobrada para que eles realizem uma obra missionária tremenda e maravilhosa, e que isso tudo glorifique o teu nome. Senhor, faz isso ser noticiado, não para mim, mas faz isso ser noticiado, sei lá, no meio dos hospitais, em outros lugares, em outros países, Senhor, para que haja um certo espanto. E nesse espanto, Senhor, o teu nome seja invocado e glorificado. Nós profetizamos, nós declaramos, nós anunciamos a vontade de Deus em nome e para a glória de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão eterna do Espírito Santo, seja conosco como tabernáculo do Espírito, e assim permaneça com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus os abençoe, e amanhã nós teremos ministração sobre Jeremias. Será um rebuliço, e depois um rebuliço santo, e depois, logo depois, a missionária Vivian, amanhã com a pastora Margarete, e depois a missionária Vivian, um outro rebuliço santo, com a ministração sobre Apocalipse. Em nome de Jesus, um grande abraço. Amém.